Controle Salvador, boa noite. Oceania 6212. Boa noite, Oceania 6212. Identifique chegada a Mari. Desse mantém o nível de voo 050. Altímetro 1008. Mari, descida 050, com 18. Autoriza a proa de Duna, senhor? Não, negativo. Mantenha a estar Mari, 6212. Quem irá manter? Controle, boa noite, TAN 3305. Boa noite, TAN 3305. Contato radar na decolagem, submantenha a nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA, TAN 3305. Boa noite, Azul 4235. Boa noite, Azul 4235, contato radar na decolagem, subindo para o nível 360, saída da EL. Subindo para nível 360, saída da EL, 4235. 6212, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador 1018, ajuste. Descida para 2000, com 18, reportará no localizador, a Chanel 6212. Corrijo Azul, 4235, chame Recife, frequência 1251, na UTN 13325. Poderia confirmar a frequência? A primária 125 decimal 1 e a secundária 133 decimal 25. 251, 3325. Azul 435. Então, 3305, chama Centro Recife, frequência 12685. Alterne 12545. Poderia confirmar para o 3305? 3305, chame Recife. A primária é 12685 e a secundária é 12545. 12545, TAN 3305, uma boa noite. Boa noite. Mobilizado, Oceaneer 6212. 212. Na final LS agora com a torre 1895. 1895, obrigado. Control de Salvador, boa noite, Rio 5972, decolou na sua escuta. Boa noite, Rio 5972, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 400, voe direto Leda. Direto Leda, Rio 5972. Ascensão para a ruta 400. Controle Salvador, boa noite, Oxené 6224, na Buca. Boa noite, Oxené 6224, contato radar na decolagem, submantenha o nível 190, sai da Buca. 190, Buca, 6224. E o 5972, chama o Centro Recife, frequência 1251, boa noite. Centro Recife, 1251, boa noite, bom trabalho, grato.